nem lembrava mais da cor dos seus olhos. Pra mim todos os beijos eram iguais. Hoje eu voltei atrás, coração em pedaços. Caí nos seus braços depressa demais. Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento e me fazer chorar, então me esqueça. Oh, me esqueça. Eu já tentei te esquecer, troquei de amor todo dia, mas o meu corpo mentia, chamando-me.